essa cala. O João não prepara a quinta na sala com pipoca e bala e urubu sacudindo. O tempo corre, o suete escorre, vem a guia de boi, é um corre-corre e um mocinho chegando. Acende uma tristeza, troca o pesa, minha coragem muda em cansaço. Toda sincera que se preza e desvia, acaba sempre no melhor pedaço. Essa cala, o João não prepara aqui, está na sala com pipoca e bala e urubu. Yeah. uma tristeza tropeça. Minha coragem muda em cansaço. Toda sincera que se precisa acaba sempre no melhor pedaço. Essa cala o João Monte para aqui, está na sala com pipoca e bala e urubu segura. Thank you. Acaba sempre no melhor pedaço. Thank you. Música.